9908, decolando no 2, chame controle no 208. 208, ciente, bom serviço. 3152, desça pra 2000 pés, 2014. 2014, tá. Controle Salvador Total 9908, decolou, tá na sua escuta. Total 9908, contato retrato, voo 320, saída da EL. 320, saída da EL, senhor autorizado na presente, posição de Leda. Autorizado Leda. Autorizado Leda Total. Call 019, establish shell at 10. Call 019, call Salvador Tower 118, decimal 95. 118, call 019, 118, we got. Site 14, identifique, chegada Mari, desça ao 050. O TAN 3152 está livre, LS em forma estabilizada. Livre, LS em forma estabilizada, TAN 3152. To report on way inside. 019. Voo no 805 dessa via para 3000 pés, 1003 é o ajuste. Essa 3000 com 013, 9908, Salvador? Diga na escuta. Não a chegada do seu modo Charlie, perdemos a informação de geometria. É, então é pessoal, uma série de... Vou fazer um reset aqui do nosso transporte. Controle, confirma como recebe o nosso equipamento número 2. Guarda um momentinho. Gente. 9908, até o modo off foi embora agora, não recebendo nada. Gente, vou dar um reset no equipamento. É a chuva. Goteira nisso? É cheio de furo. Tá, 3152, uma milha para externo estabilizado, Zé Papi? Primeiro vai ser estabilizado. Torre, 11895, boa noite. 11895, boa noite. To contact the ground, 121, is 19, no? 129, up to 0019, boa noite. Salvador, eu tá 3152, estabilizado no DLS, vai entrar no trabalho. Ano 3152, de forma avistando, vento 060 com 7. Portarado, já não tá 3152. Pula 9908, confirma a atitude. 9908 vai cruzar agora o 120. Estou recebendo 70 em descida. É, agora 120 cruzou agora. Com 805 na Prode Duna, gatilho 35. 805, 2000 pés, livre LS. 2000 autorizado de LS, então reporta estabilizado. Com 805. O total, de forma que vai ter que permanecer o equipamento desligado. É confirmo como está recebendo o total. O 9908, estamos recebendo o modo alfa, porém somente o altimetria sem, que não recebemos. O senhor pode manter o modo Charlie agora? Recebi 142, confirma. Certo. Está cruzando 143 agora? Agora 14.500, pai. Ah, confere então com o original, 900. Consertou a goteira. É, vou botar um chiclete. Vamos lá, pode chamar o centro agora em 13325, tenha uma boa viagem, 9908. 13325, gente, bom serviço, meu amigo. Estabilizando ILS da 10, gol 1205. 1205 já estabilizou com a pista? Negativo. Ok, prossiga agora com a torre 1895, então boa noite. Torre 1895, boa noite. 19. Boa. Torre Salvador, muito boa noite. Boa noite 05 no ILS da 103, milhas para o externo. Informe avistando, 1805. Vai reportar, avistando, 805. Salvador, mandante, 3152, bem-vindo, eu sigo Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, já. 019, approach to Juliet. Airport Gol 019, clear taxi via Juliet to gate 11. Taxi via Juliet to gate 11, Airport Gol 019. Sua pista, a mil pés, gol 1805, está com o trem baixado por lá. 1805, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 060,612, atenta a pista molhada. Sendo as condições, então autorizado o pouso, não no 0, gol 1805. Solo 25, direita 219. Direita 219, boa noite 05, obrigado. Bom Salvador, muito boa noite, boa noite 05. 1805, prosseguir Alfa, chamando da Juliette. Aqui Alfa, reporta antes da Juliette, 1805. 1805, prosseguir Alfa, número 43, identificação. Chegada bom, CDF mantém o 060. Vai ter condições de cumprir? Cumpra a chegada. Autorizado LS igual 1794. 1794, torre Nuno 895. Obrigado, boa noite. Torre, boa noite, eu vou 1794, estabilizado LS, vai estar travado. O 794 está visual com campo? Afirmativo. O 794, pouso autoridade cabeceira 10, menos 070 com 59. E pouso, 1794. Comando livre pouso pro gol no 794. Afirmo, livre pouso, atenta a pista molhada. Sei já. Juliette, portão 01. 01, não. Boa noite, 01. Ou no 7-4, solo 3, 1 no direito, no 2 e no 9. Salvador, boa noite. Sete no quatro, bem-vindo, pro Cigal, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, bom pro 74. 643, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 10013. Voo no 643, desce para 3.000, 10013. Controle Salvador, assinar 6212, descida para o 150, cruza o 200, solicita para o 050, limitado pelo lote, gravitação ataque. Autorizado desvio, desce e mantenha 4.000, ajuste 1013, Xané 6212. 4.000, ajuste 1013, limitado pelo lote, assinar 6212. Cenário 6212, pode voar dona da presença, senhor. Voe à direita na proa 075 para o localizador, desse mantenha 3.000, 6212. 075 direita para o localizador, cenário 6212, descendo para 3.000. Gol no 643, desse mantenha 2.000, autorizado LS X-Ray, informe localizador. 643, desce para 2.000, autorizado LS X-Ray, informarando localizador. Morning, Azul 4062. Azul 4062, clear Mari arrival, descend and maintain 4000 feet, QNH 1013. Cópia, 805. 3 anos, está faltando a tal segunda melhor terra do mundo.